Acione identificação. Oi, na Plan de Mari, prevista a chegada a Mari. Desça para o nível 04, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, voando Mari, chegada a Mari, 6224. Permanece sob vigilância, noroeste da posição Judas. 6224. O controle pode confirmar 4 mil pés para o 6224? Afirmativo, 4 mil pés. Obrigado. 5972, pro de pelo, 5972. Pro de pelo, 5972. No 5, tráfego na sua posição, 12 horas, 15 milhas, cruzando 7400 pés. Autorizado voar na proa de pelo. Ok, voar na proa de pelo, 5595. Para o táxi, o Chené 63 Botez, com 123 a bordo, 123 a bordo, autonomia de 430, alterna Galeão. Chené 6313, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118 nesse momento, dúzia, ajuste no 0, 14. Liga táxi Índia Alfa, 18612, no ponto de espera, obrigado, 6313. E o 5972 autorizado LS, ajuste no 04, forma estabilizado. Formará estabilizado, 5972. Dois Salvador, boa noite, é o Ocean M3-13, ponto de espera 10, pronto. M3-13, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento de 200 graus com meia dúzia de nós. O Ocean Air 6313. Livre alinhar e decolar o Ocean Air 6313. Oceano 6393. Olha, o trip 55 na Círculo, solicita após pelo manter high speed ou reduz para 200? Pode iniciar a redução do critério para aproximação. O tráfego que o precede está na sua posição 11 horas, 9 milhas. 55 na 5. 55 na 5. 313 decolou ao 55, chama o controle em 11935, boa noite. 1935, boa. Boa noite, Oceané 63, Zona 3 decolou na sua escuta, cruza 1500 e quando possível solicita a Dael. Zona 3, contato radar, vigilância, saída da Dael, 6303. Pode para a Dael ou 6303? Pode 2000 para o de Leda. E 2000, Leda, muito obrigado, 6303. Recife, nível 330, pela Permisque 58. Decolada 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5151. Autorizado Recife 330, via Amperuísque 58. Decolada 190, curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle 119-35, transponder 5151, tá 3305. Estacionamento correto, chamo pronto para acionamento, puxo portão 07, TAM 3305. Tamara. Quarto está livre LS, informe estabilizado, 5505. Ok, para 2000, 1104, reporta estabilizado, 5505. Para o táxi, Brasil 4209. Livre, chamaremos para o táxi, 4209. Cera 220 com 5 nós no momento, o Rio 5972. 5972. O 5972 avistou com 1110, question. 1110, tem pouso livre no 0230 com 5 nós, chuvisco sobre o campo, 5972. Tem, 5972. Desce via para 2000 com 1014, na 2243. No 5, complete LS, tráfego que o precede 7 milhas à frente, chame a torre em 18 decimal meia. Entra no 5, brato. Boa noite. 224, autorizado LS, ajuste no 014, informe estabilizado. Tem o tráfego na sua posição 1 hora, 12 milhas, próxima marca do externo, 140 nós de graus. Pois, Chilson, estamos com o mesmo no TQS, na prova de Duna, então, autorizado LS, reportaremos estável, 6224. Afirmativo. Sol 972, sola 0 horas, libera a direita, chame solo 129. Liberando a direita, solo 129, 5972. Solo 5972, virou para o Pátio 3. E o 5972, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5972. Aí, Salvador, boa noite, o TP 5595 está estabilizado em LS, baixado trabalho. 5595, tem pouso livre, pistão na zero, o vento 210 com 6 nós, é um chuvisco no momento sobre o campo, ok? Bem leve mesmo. Ok, excelente, 5595. Solo Salvador Azul 4209 para o táxi com 69 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 112, decimal 612, ajuste no 014 Azul 4209. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10118-6, ajuste no 014-4209. Ah, interceptando o localizador 6224. Compate aproximação, chama a torre, 18 decimal meia. 18,6, senhor. Obrigado pela. Deixa no 78, informe localizador, ajuste no 04, está liberado as restrições de velocidade. Ok, liberando as restrições, ele vai informando do localizador, ajustador 04, 3178. Graus com 8 nós, informarei pista livre e dá um chuvisco bem leve sobre o campo, ok? Maravilha, senhor. Obrigado. Ciente. 6224. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. 251-3325, 6303, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, bom. Segura 5, solo 03, libera a direita, chame solo em 1219. 5595. Tá ainda chuviscando por aí, companheiro? Não, não, foi na final ali, mas já na curta já parou já. Ok, obrigado. Salvador, TP5595. TP5595, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3. Tem chuvisco sobre a pista, só aí na curta final. E tem pouso livre, 170 com 8 nós, 6224. Chegou, autorizado, pistão no zero, 6224. 5972, a posição é 08 do pátio 3. Sim, 5972 já está estacionado, tá? Trip 55 no 5, a posição é 09 do pátio 3. É 09 do pátio 3, 55 no 5. Muito boa noite, é o Gol 1074, da frente da Brava para autorização. Gol 1074, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Pidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Aerovia Upper Whisky 50, controle 119.35, aciona 5150. Ciente autorizado Guarulhos 360, decola da 10 com curva à direita. A saída é da El, Leda, Pidev, Upper Whisky 50. Controle 119.35, transponda 5150, Gol 1074. Protejamento correto, chamo pronto para acionamento. Puxa, confirme o portão que se encontra. Tá no meia dúzia. Ciente. Camisole 1219. 219, obrigado, boa noite, salve. Boa, até lá. Tem decolagem autorizada no 0160 com 8 nós, 4209. Tem decolagem, 4209. Azul 4209, decolou 08, chame controle em 11935, boa noite. 11935, boa. Torre Salvador, Azul 4209. Chamando a torre. Azul 4209, só para informar, no início da corrida da decolagem, próxima, bem próximo ao início da pista, do lado esquerdo da linha de linha central, tem um objeto, não consegui identificar o que era. Logo no primeiro terço da pista? Decimal meia, 3178. Obrigado, senhor, boa noite. Bom pouso. Autorizado via Alfa Índia para o portão 01. Alfa Índia, 01 é a posição, primeira 224. Salvador, Azul 4209, boa noite. 4209, um cordial boa noite, contato radar, vigilância, saída da El, cruzador de 700, está autorizado o voo na Pro de Leda. Autorizado para de Leda, Azul 4209. Alô, à frente, o tráfego da Azul, que acabou de decolar, informou que passou por um objeto no primeiro terço da pista, na lateral esquerda, à esquerda da centerline. Você quer aguardar a verificação para verificarmos o que é ou prossegue? Possibilidade do 360 aqui sobre externo? Continue na aproximação que eu já vou coordenar junto ao controle. Só um instantinho. Mil pode executar o 3178 a 2000 aguardando sobre o externo, nós já vamos solicitar a agilidade da infraero para a vistoria. Ok, a 2000 vai efetuar o 360 pela esquerda sobre o localizador, sobre o externo. Afirmativo. Torre, está 3178? Prossiga. Uma previsão para a vistoria? Eu estimo 5 minutos no máximo. A viatura já está na pista fazendo a vistoria, ok? Ok, possibilidade então de manter a órbita aqui sobre o externo? Pode manter aí a 2000 e assim que ele me der ali o ok da pista eu já vou lhe trazer para pouso, ok? Ok, então na escuta aí, obrigado. Azul 4209, cruza nível 160. Chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 13325. 251-3325, azul 4209, boa noite. Boa noite. O senhor tinha chamado a torre? Ah, ainda não, senhor. Estamos aqui na perna de afastamento. Ok, mantenha a órbita. Nós estamos agora, aumentamos o número de viaturas para revisão e acredito que nessa última passagem eles devem encontrar ou não. E aí a gente libera a pista, ok? Aguarde a confirmação. Positivo, obrigado. Estamos aqui ingressando a perna na curva base. Sente. Já 74, só confirmando o POB? 64 a bordo. Gente, estamos fazendo uma vistoria na pista no 028. Aguarde para o táxi voo no 074. Aguardando o 074. Salvador, azul 4209. Alô, Salvador, tá 3305, pushback de acionamento no 07. 3305, aguarde para o pushback acionamento. Estamos fazendo uma revisão na pista no 028. Aguarde, já temos uma aeronave do Boeing da Gol. Já dentro de alguns instantes estará iniciando o táxi, aguardando apenas a finalização da vistoria no 028. E a senhora teria uma previsão? Negativo, temos duas viaturas da Infraero na pista no 028. Estamos aguardando também uma posição dos mesmos.